Atenção emissoras, que irão transmitir via satélite e pela rede mundial de computadores e internet. Em 5 segundos, entra no ar. Fé em debate. A partir de agora, via satélite para todo o Brasil. No ar, Fé em debate, com o padre Reginaldo Manzotti. Evangelizar é bom dia, amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos ao Fé em Debate de hoje. É um grande prazer tê-los conosco, obrigado por nos permitir entrar na sua casa e desde já que a paz e o amor de Deus esteja com todos vocês. Saúdo todos aqueles que estão nos acompanhando no Brasil e também os brasileiros que estão fora do Brasil. Saúdo-os pela Rádio Evangelizar AM 1060, de onde tudo começa, FM 90,9, os aplicativos das rádios, pela internet, padrereginaldomanzotti.org.br, para onde as pessoas migram. E, claro, os saúdo pelas rádios irmãs, cujos nomes cito neste momento. Queridos filhos e filhas, sejam bem-vindos. O tema de hoje nos leva a um eco de tantas partilhas dolorosas, desilusão amorosa, ou como alguns dizem, escravos da paixão. A nossa convidada de hoje, Adriana Potesky. Adriana Potesky, psicóloga, é nossa convidada, seja bem-vinda. Muito obrigada, padre, bom dia. Um prazer, doutora Adriana. Quero lembrar a todos vocês que vocês podem participar deste programa. Você faz o programa. Pelo telefone, anote 0 operadora 41 3221 6070. Repito, 0 operadora 41 3221 6070. Você pode mandar o seu torpedo. Mudou, preste atenção. 0 operadora 41840109. Não, este não. Torpedo, 0 operadora 41 9863-3583. Repito, 0 operadora 41 9863-3583. Ou pelo Facebook Padre Reginaldo Manzotti. Mais uma vez, o tema de hoje, desilusão amorosa, com a participação da psicóloga Adriana. Alguns chamam de desilusão, outros de escravos da paixão, prisioneiros da paixão. Pois bem, como começar a abordar esse tema, doutora Adriana? É um momento muito delicado do ano, inclusive, para que essas coisas surjam, né? Uma curiosidade, nós fazemos um projeto bonito na penitenciária feminina, onde tem 470 detentas. O senhor acredita que nesse mês eles não nos deixam entrar lá, né? Pela agressividade com que essas detentas estão, porque elas são abandonadas por seus namorados, por seus maridos. Certo. Né? Então, onde elas ficam realmente mais agressivas, então, por questões de segurança da nossa, né, da equipe, eles realmente impedem que a gente esteja lá. Tamanho sofrimento que elas entram nesse período, sim. Durante a semana, uma filha de Deus, num momento de desespero, disse pensar tirar a própria vida e matar seus filhos porque o marido saiu de casa. Como ver uma realidade dessa? Pois é, padre, nós precisamos entender assim, o que que então esse marido representava na vida dela, né? Não era só marido o papel dele. Não. Talvez ele representava uma parte dela. Eu sei que agora é um pouquinho difícil, vou tentar simplificar isso que eu estou querendo dizer, mas quando o amor passa, né, do amor normal de 100% e é capaz de se matar e matar os filhos em função de um amor, já não é mais aquele amor que, onde eu partilho a minha vida com o outro. Não, o outro é a minha vida. E muitas vezes, padre, isso está atrelado a frustrações, a uma parte minha não vivida. É interessante, tem dois autores norte-americanos em que eles comentam isso no livro deles, A Vida Não Vivida. Então, provavelmente, parte dela, que ela não tinha se encontrado ainda, ela projetava nele. Então, ele era essa parte que lhe faltava. Então, até esse dito popular, né, a minha metade, né, se levarmos em conta a parte negativa dessa minha metade, psicologicamente isso não é bom. Certo. Um casal só está pronto para estar juntos, para terem realmente uma vida de qualidade, quando eu sou inteiro, né? E o outro é inteiro. Gente, também. Gente, presta atenção nisso. Presta atenção. Toca o sino, sacristão. Porque é importante. Por favor, repita. Pedagogicamente, repita. Sim. Se nós só estamos prontos verdadeiramente para um relacionamento saudável, se eu já estou inteiro... E o outro também está inteiro. Sim. Aí eu tenho duas pessoas inteiras, fortes, que quando um se quebrar, o outro é inteiro o suficiente para ajudar a levantar o outro. Agora, se o outro é a minha metade, eu faço o que a gente chama na psicologia de uma simbiose, uma mistura, um se mistura com o outro e viram só um, quando metade cair, a outra metade vai cair também. Tanto que aí se explica por que casais se separam por causa de uma crise financeira, né? Por que os casais se separam, às vezes, diante da morte de um filho? Né? É comum, às vezes, acontecer isso. Porque eu não estou inteiro ainda. Eu não sou maduro o suficiente ainda para uma relação. Eu uso o outro para me completar. Eu uso o outro para suprir as minhas carências, as minhas necessidades. E aí eu sufoco o outro, eu acabo destruindo o outro inconscientemente. Podíamos falar, e no próximo bloco, sobre patologias do amor, se Sim. é que é amor, e depois tentar definir um pouco, paixão e amor têm diferença? Sim, com certeza. E eu gostaria de também de ter que dizer muitas partilhas, e a senhora tentar me ajudar a clarear. É uma área onde ninguém é mestre. Uhum. Todos somos aprendizes. Sim. Portanto, você pode participar ligando, mandando o seu torpedo, entrando no Facebook. O tema de hoje, vida amorosa, amor, nas suas qualidades e nas suas deficiências. Participa conosco, doutora Adriana Poteschi. Volto já. Você está ouvindo via satélite para todo o Brasil. Fé em Debate, uma catequese permanente. Você ouve Fé em Debate com o padre Reginaldo Manzotti. Transmissão via satélite para todo o Brasil. Uma conquista do associado evangelizar é preciso. Talvez é como o sol nas trevas de alguém. Amar. O amor é dar. Há quem diga que amar é sofrer. Também vamos falar sobre isso. O Fé em Debate está no ar e você é muito bem-vindo. Nossa convidada de hoje, doutora Adriana Poteschi, que, filhos e filhas, olha, notícias boas. Você sabe que caminhamos para que a nossa TV esteja via satélite para todo o Brasil. E um dos projetos que fechamos esse ano é que a doutora Adriana Poteschi estará conosco num programa chamado Psicologia e Arte. Adriana Poteschi e Ziza Fernandes, isso mesmo, Psicologia e Arte. Um programa da TV Evangelizar que, muito breve, com a graça de Deus, para todo o Brasil, Psicologia e Arte. Se você quer contatos da Adriana Poteschi, www.psicologaadriana. Exatamente assim, psicologaadriana.com. Doutora Adriana, nós falávamos sobre patologias do amor. Tem muitos casos concretos aqui. Vamos primeiro conceitual, depois vamos afunilando. Quais são as patologias do amor, as mais comuns? Não dá para falar de todas. Sim, nós precisamos entender um pouquinho agora o que seria uma patologia do amor, não é, padre? Então, o que a gente entende do ser humano? Se eu estou adulto e não consigo me relacionar afetivamente de uma forma sadia com alguém, a primeira hipótese de qualquer psicólogo será a questão do passado, né? A questão da infância, dos referenciais que essa pessoa teve, inclusive de pai e mãe. Então, veja só, diante de um trauma que a criança tenha lá do passado, onde talvez via um pai muito agressivo com a mãe, vamos pensar que é um menino olhando isso. Esse menino pode decidir assim: eu não quero ser como meu pai. Quando a gente pensa nisso, né? Poxa, mas a decisão dessa pessoa foi sábia, né? Se o pai era agressivo, eu não quero ser como meu pai. Só que se essa decisão é baseada num trauma e numa dor, eu viro as costas para tudo o que vem do meu pai, inclusive a parte boa que vem do meu pai. Então, se estamos falando em patologia e agora fazendo um link com a parte espiritual, e o senhor tem mais propriedade para dizer isso, eu preciso perdoar a parte doente do meu pai, né, para me reconciliar com a parte saudável dele que tem dentro de mim, para então eu estar pronto para um relacionamento. Na patologia do amor, o ciúme é um elemento? O ciúme, sim, não aquele ciúme saudável, gostoso, né? Existe ciúme saudável? Existe, existe, né? Se você está vendo realmente que tem uma outra pessoa que está assediando o seu parceiro, se você não sentir nada, ou você é um banana, ou você não ama. Então, então aquela... É diferente do ciúme patológico, onde o outro não está assediando, quer dizer, está numa mesa de jantar, conversando, enfim, de uma forma normal, e a pessoa vê coisas. Então vale aquela música da MPB, quando a gente ama, é claro que a gente cuida. Sim, sim, com certeza, né? Essa música, ela é sábia, perfeita, eu assino embaixo com carinho de CRP e tudo. Padre. Ah, tá certo. Bom, mas... Falando de patologias, existe um diferencial entre paixão e amor? Existe, padre. Pelas pesquisas, a paixão, ela dura, em média, 3 meses... 3 meses. A 1 ano. Opa! Depois desse 1 ano, pode ficar claro para a pessoa que, opa, eu começo a não sentir mais o que eu sentia. E aí é um momento muito delicado para conseguir discernir se eu não sinto mais nada porque aquele relacionamento era só paixão, ou eu posso confundir o não sentir mais nada, sentindo falta daquela loucura da paixão, certo? E achar que não é amor. Sim. Porque existe uma diferença clara entre a paixão. A paixão, ela é euforia, o amor é paz. A paz pode ser, para as pessoas que são imaturas, confundem. Ah, eu não sinto mais aquilo, então eu não amo mais. E não, talvez ame, só que talvez vai estar sentindo exatamente a paz, onde tem a completude, um complementa o outro no sentido positivo, um é parceiro do outro, né? Mas, claro, precisa, né, nesse amor ainda, sentir a atração pelo outro. Precisa gostar do cheiro do outro. Existe até uma curiosidade, uma pesquisa que foi feita, uma pesquisa séria, né? Envolvendo, eles colocavam 10 homens, por exemplo, dormindo com uma camiseta. Certo. Na manhã seguinte, tantas mulheres iriam cheirar aquelas camisetas. O que era delicioso para uma, né? Para outra era detestável. E aí eles fizeram a avaliação do cromossoma. E eles viram que a mulher que gostava do cheiro da camiseta de tal homem tinha semelhanças cromossômicas. Que interessante. Então, quando a gente diz assim, né? Ah, é uma questão de química, tem que ter química. Na verdade, não é química, né? É compatibilidade cromossômica. Que interessante. Né? Olha, para quem quiser aprofundar o tema, e eu, por meu gosto, vou indicar o livro Cura dos Sentimentos em Mim e no Mundo, da doutora Adriana Potensky. Você pode encontrar isso no site, inclusive psicólogaadriana.com, como você pode encontrar nas livrarias. Cura dos Sentimentos em Mim e no Mundo. uma indicação. Bom, começamos a dissecar um pouco sobre a questão da paixão, que ela é euforia, pode durar de 3 meses a 1 ano. A senhora dizia sobre o amor, que é um perigo, porque passado o sentimento, você pode achar que não é amor, porque sente falta daquele sentimento. Uhum. Há indícios para confirmar o amor. Quais são esses indícios? É como eu disse, é preciso continuar a vontade de estar junto, do contato físico. O outro indício é sentir prazer em estar com o outro. O momento em que o outro começar a se tornar um incômodo, né? Ai, que droga, ele está me ligando de novo. Aí é um sinal vermelho, né? O outro já não é mais bom para você. E esse amor, ele é bonito porque ele exige maturidade, padre. Porque veja, quando você está apaixonado pelo impulso, você tem vontade de fazer uma surpresa para o seu amado, né? Quando a gente ama, a gente não tem tanta vontade, mas por amor eu decido fazer a surpresa, para fazer o outro feliz. A mais difícil gasta energia, né? Não é simples. É possível o amor permanecer, reapaixonar? Eu acho que deveria ser diariamente essa tentativa de reapaixonar. Então vamos a um caso concreto. Sim. Sempre fui muito só. Não é essa. É muito triste. A gente se doa, uma filha de Deus dizendo, de algum lugar do Brasil, acabou de mandar um torpedo. Meu marido, após 23 anos de casamento, foi morar com outra pessoa. O que eu faço para superar? É um risco, porque essa história me faz lembrar uma pessoa que eu conheço. Não vou dizer o nome do marido, mas vamos supor que fosse Pafuncio, porque é um nome engraçado, sabe? É. E aí já passou, sei lá, quantos anos, toda vez que eu encontro com ela, diz, ah, mas quando o Pafuncio me abandonou e quando o Pafuncio me largou, né? E eu já combinei com ela que o dia que ela não falar do Pafuncio, eu dou um presente para ela. E ela não ganhou presente ainda, né, padre? Certo. Mas enfim, esse Pafuncio largou dela quando os filhos tinham por volta de 6 anos. Hoje os netos dela já têm 6 anos. O Pafuncio já tem uma outra família com outros filhos, né? Então veja, ela realmente se enterrou. Ela enterrou ela inteira na separação. Só que, padre, ela não pode ser só esposa. Aí é que tá, né? E esse homem tem que ser só o esposo, que já é um papel grande, gigante e tanto, né? Só que, além de esposa, eu preciso ter os meus amigos. Eu preciso fazer as coisas que eu gosto de fazer. Lembrei de um marido que uma vez, no meio de uma palestra, quando entramos em perguntas, ele disse assim, olha, eu larguei de uma noiva, quando eu sentei no colo dela, estava deitado no colo dela, ela disse assim, ah, eu não vejo a hora de eu casar com você, para poder passar as tuas roupinhas, cuidar das tuas roupinhas. Ele falou, isso me deu urticária. E eu larguei dela e fiquei com a minha atual esposa, que era jogadora de vôlei. Então, eu admirava ela, né? E até hoje, eu fico com os filhos 2 vezes na semana, à noite, para ela jogar vôlei com as amigas. Então, veja, digamos que esse marido se separe dessa mulher, né? Essa mulher vai continuar sendo a jogadora de vôlei, ela vai continuar sendo a amiga, ela vai continuar sendo a profissional. Eu tenho que ir para o intervalo, eu volto já. Você está ouvindo via satélite para todo o Brasil. Sem debate, uma catequese permanente. Flora Vita. Muitas dietas e medicamentos prometem emagrecimento rápido, mas é preciso ter cuidado, porque no geral fazem mal, causam dependência e danos irreversíveis para sua saúde. Actinutri é testado e aprovado pela Anvisa e pelo Ministério da Saúde. Você pode eliminar até 12 quilos logo no primeiro mês. Os resultados são comprovados para a redução do peso e das medidas. Tome ActiNutri e emagreça de uma forma definitiva. Seu corpo vai ficar mais bonito e bem modelado. Promoção! Hoje você leva a dupla de sucesso. Um kit com um ActiNutri mais um frasco das pílulas anti-barriga com 60% de desconto. O segundo kit, 80%. E no terceiro, apenas R$30. É muito barato. Aproveite, ligue agora. 0800-726-9007. 0800-726-9007. Chegou o Almanac da Turma do Manzotinho, trazendo passatempos e diversão garantida para toda a garotada nestas férias. São histórias divertidas e jogos que estimulam o raciocínio para aprender brincando. Peça o seu pelo telefone 41-3221-6050 ou no site padrereginaldomanzotti.org.br/loja. Você também encontra o Almanac da Turma do Manzotinho nas melhores livrarias e distribuidoras do Brasil. O projeto Evangelizar é Preciso vai te ajudar a realizar o sonho de conhecer a Terra Santa. Vamos juntos para a Terra Santa e Roma em novembro de 2014. Serão 13 dias de viagem com muita espiritualidade, acompanhados do pároco e reitor do Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, Padre Reginaldo Manzotti. Vamos conhecer Tel Aviv e percorrer todos os caminhos sagrados que Jesus percorreu, passando pelo Mar da Galileia, Cafarnaum, Tiberíades, Nazaré, Vale do Jordão, Mar Morto, Jerusalém e Belém. Roma e no Vaticano, com a possibilidade de audiência com o Papa Francisco. Peça o roteiro completo e reserve já o seu lugar nesta viagem para a Terra Santa. Ligue agora, 41 30 18 18 17. 41 30 18 18 17. Agora você pode ouvir a Rádio Evangelizar no seu iPhone ou Android. Acesse agora mesmo o site padrereginaldomanzotti.org.br e baixe gratuitamente o seu aplicativo. Mais uma facilidade da Rádio Evangelizar, onde tudo acontece. Você ouve Fé em Debate com o Padre Reginaldo Manzotti. Transmissão via satélite para todo o Brasil. Uma conquista do associado Evangelizar é Preciso. É, o tema de hoje toca profundamente a todos nós. Nietzsche tem uma frase que diz assim: se você não tiver coragem de enfrentar o inferno das suas paixões, não poderá superá-las. Amar é sofrer, doutora Adriana? Que pergunta difícil, padre. Se for aquele sofrimento toda semana, né? Aí não é amar. O amor tem que trazer mais alegrias do que sofrimento. Mas existem momentos onde o sofrimento é inevitável. Por exemplo, um casal que se ama muito, mas um deles trai. E aí? É um sofrimento, e às vezes é um sofrimento para os dois, não só para quem foi traído. Eu recordo de um casal que se separou e a mulher não conseguia perdoá-lo de jeito nenhum. Ele foi para o meu consultório com risco de suicídio, tamanha depressão dele. Eles já estavam separados, não é? E, enfim, eu tentei contato, pelo menos telefônico, com a esposa, tentando qualquer tipo de reconciliação. E não adiantou, mesmo por telefone, ela mais me xingava e xingava o marido que qualquer coisa, e nunca mais voltaram, né? E eu lembro que eu perguntei para ele: puxa, mas se você ama tanto essa mulher, o que fez com que você traísse? E a resposta mais profunda e verdadeira que veio dele era: não sei. Né? E aí eu tenho duas vidas destruídas de um casamento que era lindo e perfeito e que por uma tolice, uma burrice desse homem, né, destruiu com o casamento. Então veja, o que seria ideal para isso? Eu digo que o que separou aquele casal não foi tanto a traição dele, mas sim o orgulho dela. O orgulho dela, a falta de perdão dela é que separou esse casal e essa história. Então eles poderiam ter sofrido juntos, não é, padre? Buscado ajuda, o que estava acontecendo, por que nós não estávamos bem, né? E realmente superar essa situação. Você gosta do Fé em Debate? Tem sido bom na sua vida? Tem ajudado você? Ligue 0 operadora 41 84010909, dígito 2. Escute. Oi, padre, aqui é a Vanessa de Sinop, Mato Grosso. Eu escutei o seu programa Fé em Debate, falou sobre o bullying, e eu sou professora, e no dia seguinte eu ia fazer um processo seletivo, e me ajudou muito, consegui tirar minhas dúvidas. Um grande abraço. Todos nós gostamos muito de escutar você todos os dias. Ligue, partilhe. No Facebook você também pode dar um feedback. Já deixo aqui o convite, gostaria de publicamente já deixar pré-marcado para fevereiro e março. Eu participo do seu programa, doutora Adriana. Combinado. E a senhora me dá a graça de participar do Experiência de Evangeliza Show, numa programa que vai para o ar todo domingo, falando sobre desilusão amorosa. Podemos? Com certeza, combinado. Será um prazer. Você vai no meu, eu vou no seu. A Sandra Cristina Medeiros Rodrigues, bom dia, Padre Reginaldo. Como explicar um amor tão imenso pelos pontos de querer estar perto dele? Isso é um tipo de amor, né? Sim. E que amor lindo, né? O amor de avós com os netos é algo, eu acho, que inexplicável. Porque aí só precisa amar, não precisa educar, então sobra o tempo só para amar. Isso é saudável, tá? Não tem como mudar muito não, padre. E esse é saudável. A Rosa Taborda, bom dia, padre. Estou divorciada há 10 anos e me decepcionei com uma traição. Até hoje estou sozinha, não consigo confiar em ninguém. Rosa Taborda. É, essa defesa, não consigo confiar em ninguém, ela vai precisar elaborar, né? Porque ela precisa, se ela, não sei em que situação religiosa ela se encontra, se ela pode casar de novo, aí não entendemos essa situação. Mas se ela pode casar de novo, por que não? Ela precisa tentar, né? Ela não pode escrever dentro do inconsciente dela, todo homem me trai. Senão isso vira uma patologia, um trauma que ela precisa buscar, inclusive, ajuda para tratar. Porque vira aquela profecia interna que ela faz. E se ela não cura isso, pode saber que ela vai ter 100 homens na festa e ela vai escolher exatamente aquele que vai trair ela. Doutora, uma pergunta. É possível ser feliz sozinha? Sozinho? Temos que encontrar isso. Quando a gente conseguir estar feliz sozinho, repito, aí estou pronto para achar alguém. Pensa se o senhor está infeliz, né? Se a gente está infeliz lá num lugar, num passeio. A minha cara é de infelicidade. E se estou atenta aos namorados, aos homens, eu vou estar com um tamanho de desespero que o cara sai correndo. Agora, uma pessoa que já está feliz, está ali num lugar, seja num churrasco, numa festa, o olho dela brilha, ela está se comunicando com os amigos, ou está fazendo rapel. Eu lembro, eu solteira, fazia rapel de monte, né? Está ali com um grupo fazendo rapel. Quer dizer, isso sim chama a atenção de alguém que olha, nossa, que pessoa interessante. A senhora está falando de uma pessoa numa faixa etária. Mas e a faixa etária das pessoas que começam a ficar para titia? Desculpa, vamos ser sinceros. Sim. Eu estou falando com pessoas do rádio, estou falando com pessoas que começam a perceber que não estão bem sucedidas e que, se não cuidar, vão ficar sozinhas. Sim, e assim, você pode escolher. Eu lido com esse público. Eu sim. E sofrem muito, né, padre? Estão, às vezes, em depressão, com desespero nesse sentido. E como lidar com isso? Né? Eu posso decidir, padre, ser uma tia jararaca, surucucu, mal-humorado, que ninguém gosta, nem os sobrinhos, ou eu posso ser a tia mais divertida desse mundo, que tem a minha vida, que busca cursos, que busca encontros, retiros, que passeia, que se diverte, que tem vida. Isso é uma escolha ou falta de opção, doutora? Eu preciso escolher. Eu preciso escolher. Eu tenho o livre-arbítrio para decidir. Não, não tem. Não tem. A pessoa, ela quer. Ela não tem. Ah, não. O senhor está dizendo assim, se é uma escolha de ficar sozinho? Exato. Não, claro que não. Independe. Né? Só 50% depende de mim. Esse 50% são oito mulheres para um homem. Pois é, exatamente. Ainda bem que eu escutei o senhor falando agora no programa há pouco que Deus é o Deus do impossível. A senhora é bem humorada. Como lidar com a carência afetiva? Como lidar com a carência afetiva? A carência. Todos nós somos carentes. Sim, nós precisamos. Sim. Né? Nós precisamos de carinho, de afeto. Mas a palavra carência em si já demonstra que te falta um pedaço. Eu não posso usar o outro para suprir as minhas carências. A carência a senhora vê como algo negativo. A carência é uma coisa negativa. Admitir ser carente é admitir ser, ter uma fragilidade. Sim, é a pessoa assume, inclusive, aquela... Eu sou carente, eu preciso de carinho, né? E aí, ah, o então outro é nesse vir, contexto, carência, carinho. Nesse contexto é ruim, né? Nesse contexto é ruim. Né? No momento em que eu supero a minha carência, eu realmente faço aquilo que Jung chamaria do tal do processo de individuação, onde eu sou pleno, eu sou completo. Né? Estou em contato, inclusive, com o transcendente, com Deus, com o divino. Vamos lá, continuando. Meu namorado não demonstra nada, Tainara Borges. Não fala, não demonstra. Uma vez perguntei e ele respondeu assim: não está satisfeita? Procure outro. O que faço? Posso falar mesmo o que eu pensei? Pode. Ela que procure outro. Se eu já imaginou, se ele namorado já é desse jeito, já imaginou ele casado? Que felicidade que ela vai ter. Não vale a pena investir. Não vale a pena. Claro que ela deve ter tentado conversar com ele, né? Ela está tentando. Olha, não estou me sentindo feliz, não estou... quem sabe busca uma ajuda, busca uma terapia. Agora, no momento em que ele nem quer buscar ajuda e me ame desse jeito e fique feliz com isso, aí realmente é a pessoa que não vai mudar. E o senhor, não sei se o senhor sabe porque não é casado, mas tudo que existe mal resolvido antes do casamento só vai piorar depois do casamento. Olha, está dizendo uma mulher casada, doutora em psicologia, doutora Adriana Poteschi. Doutora Adriana, tem mais pergunta. Gostaria de saber por que não consigo casar. Rosa Maria, eu volto depois do intervalo. Você está ouvindo via satélite para todo o Brasil. Fé em Debate, uma catequese permanente. Você ouve Fé em Debate com o padre Reginaldo Manzotti. Transmissão via satélite para todo o Brasil. Uma conquista do associado evangelizar é preciso. Filhos e filhas, Fé em Debate está no ar. É romântico, sacristão. Muito bem, parabéns. O tema de hoje está bombando nas redes sociais. Desilusão amorosa, mas está indo para um caminho maravilhoso. A nossa convidada de hoje, doutora Adriana Poteschi, contato? psicologaadriana.com. Indico o livro Cura dos Sentimentos em Mim e no Mundo, da própria autora. Doutora, há 11 anos, diz a filha de Deus, mantenho um relacionamento com uma pessoa casada. Pode continuar, sacristão, tá bonitinho. Há 11 anos, mantém um relacionamento com uma pessoa casada. Ele não se separa, porque não tem coragem. Nos amamos muito, o que é isso? Ser vergonhice? Ah, não. Uma filha de Deus de algum lugar do Brasil. Eu conheço, enfim, várias pessoas, pacientes, que ficaram esperando 15, 20 anos o outro se separar e nunca se separou. Em 11 anos, se ele não se separou, é muito provável que não se separe mais. E poderíamos dizer que talvez ele ame muito a esposa e a família. Ame muito. E tenha um relacionamento de paixão com ela, um amor erótico, uma atração, né? Mas esse amor que ele tem pela família provavelmente vai impedir que ele se separe. Então, ela que busque alguém para ter inteiro, né? Porque aí ela só tem metade. Provavelmente na noite de Natal ele vai estar com a família dele. E ela vai estar sozinha. Que escolha é essa? Que vida é essa, padre? A de Fortaleza estão nos acompanhando. Meu abraço a Fortaleza, sempre amada. A Cleidiane diz assim: como agir para se tornar uma pessoa completa? É bonito isso porque envolve muitas esferas. Como eu disse há pouco, o meu hobby é fazer rapel. Certo. Então, o que você gosta de fazer que te dá adrenalina, que te dá prazer? Porque eu brinco assim, às vezes você vê pacientes que não tem nada de interessante a oferecer. Então, eu digo, se você sentar hoje, conhecer hoje o teu príncipe encantado, vai sentar hoje na mesa de um jantar, o que você tem de interessante para falar para ele a teu respeito? Sabe? Então, isso é uma das coisas. As outras coisas é cultivar amizades. Se tem poucos amigos, busque formas de ter outros amigos, redes. Por exemplo, posso fazer um curso de inglês, posso fazer um curso de artes, algo assim, onde eu vou ampliando meu ciclo de amizades, possibilitando que eu venha conhecer outras pessoas, buscando a parte espiritual também, porque isso a gente sabe, tantos, mesmo Jung fala disso, outros psicólogos, Viktor Frankl vai falar disso, que existe uma busca interior que a gente precisa se sentir completo e pleno, então em todas as esferas, se reconciliando com o passado, se dando bem com pai e mãe, então assim, é tendo uma vida completa, falta aquela pessoa, né? Mas eu preciso ser inteira naquilo que eu posso. Os 50% do outro, que só cabe ao outro, aí realmente vamos contar com a graça de Deus, com Deus no impossível. Meu marido é carinhoso, diz que me ama, mas à noite fica no sofá, não me procura sexualmente. O que eu faço, uma filha de Deus? Primeira coisa que eu orientaria, porque se ele ama, quer dizer, está no sofá, não está com outra, preciso que ela peça para o médico do marido um exame dos hormônios, padre, de testosterona. Sim. Né? Se há algum déficit nesse sentido, o homem não tem mesmo atração sexual. E às vezes nem precisa estar com 40 anos já a pessoa. Existem problemas hormonais que podem vir até antes. Se não tem nada físico, que ele que busque um profissional da psicologia para ver se não há algum trauma por trás disso e que precisa ser tratado. A linha MDR é excelente para traumas, né? Que é a linha carro-chefe do meu consultório, uma linha norte-americana. Então, enfim, que busque ajuda mesmo. Sou muito ciumenta. Vigio o olhar do meu marido para outras mulheres. Se ele olha, sinto vontade de matar. Somos casados há 6 anos. Me aconselhe, por favor, na mesma linha. Vamos lá. A primeira coisa que eu tenho para dizer para ela é a única forma dele não olhar para mulheres que são bonitas na rua é ela furando os olhos do marido. Ele vai ficar ceguinho e não vai conseguir fazer isso. Porque eu preciso que as mulheres entendam que mesmo nós mulheres, se vemos uma mulher que está bem produzida, que está bonita, nós olhamos e nesse olhar não há atração nenhuma, não está linkado à atração. Então, se nós olharíamos, por que o homem não iria olhar? Então, ela precisa realmente se tratar. Essa menina tem o ciúme que a gente chama de patológico. Tá? Ciúme patológico. Uhum. Tenho 23 anos, tive apenas um namorado. Rompemos pelo excesso de ciúmes. Desde então, não consigo me relacionar com ninguém. E ela que tinha o ciúme, pelo que eu entendi, né? A Carla. A mesma coisa, veja, aí há alguma coisa, há traumas, há coisas de infância, provavelmente, e se não há coisas de infância, quer dizer, ela vai precisar se encontrar dentro, inclusive, de um processo terapêutico. Porque aí passa daquilo que é normal e que ela consegue lidar. Porque, veja, ela não consegue mais se relacionar com ninguém. Então, existe dentro dela alguma profecia interna, alguma crença negativa que a bloqueia de ter novos relacionamentos. Hoje, o Fábio, eu mal comecei o programa, ele disse, me ajude. Eu estou com uma dor no peito. Namoro há 6 anos. A garota me abandonou. Estou sofrendo muito. Tento me controlar, mas não consigo. Eu entendo o quanto dói a dor do amor, a dor do abandono. Ah, então o amor dói. Muito. Chega a doer fisicamente, padre. Tem pessoas que dizem, nossa, estou sentindo uma dor no coração. É verdade, porque comprime, né? Comprime o coração e chega a doer o coração. Inclusive, tem até umas pesquisas de homens que não são amados por suas esposas que tendem a ter problema cardíaco, sabe? Sério? É curioso isso, que são rejeitados sexualmente por suas esposas e etc. Então, eu entendo, Fábio, é uma dor insuportável, porque é como uma dor da morte, eu acho até que é pior, né? Porque a pessoa está viva. A morte você tem como aceitar, entendendo que está em Deus essa pessoa, algo assim. Enterra, né? Enterra, né? O ato de enterrar, ele é muito simbólico. É. Por isso que eu sou muito contra a incineração, sabe? Essas, porque eu acho um pouco fake. Uhum, o enterrar, ele tem um significado muito grande. É. Isso aqui é um luto permanente. Agora, o que o Fábio vai precisar fazer, né? É não alimentar agora essa dor. Então, eu não posso alimentar. Ela já dói o suficiente. Então, se eu começar a ouvir músicas que remetam à pessoa, isso vai só aumentando a dor. Se eu começar a olhar as cartas, as fotos, etc., isso vai alimentando. Então, o que eu aconselho? Eu digo assim, não joga já tudo, vai que eles voltam um dia, isso já aconteceu, já vi isso acontecer, né? Não tem nenhuma lembrança de 6 anos, né? Então, coloca tudo numa caixa, numa mala, se for muita coisa, leva para casa da mãe, sei lá, de alguém, né? Deixa lá, deixa lá. Aí, a senhora falou de não ouvir músicas românticas, sim, de lembranças. Porque isso vai te fazer chorar ainda mais, já está doendo, né? Então, tentar sair para a vida, tentar fazer novas coisas, tentar conhecer outras pessoas, estar perto de pessoas que vão te falar coisas positivas, que vão te dar suporte, que vão também te ouvir, né? Agora, cuidado para não tornar aquela pessoa que daí só fala nisso, daqui a pouco nem os amigos suportam mais, certo. Sabe? Então, claro, buscar esses amigos para se aconselhar, buscar um sacerdote para apoiar, buscar talvez terapia, às vezes até precisa tomar um pouco de antidepressivo, padre, né? Porque às vezes entra numa depressão tão absurda que começa a atrapalhar o sono. Então, se começou a atrapalhar o sono, busca ajuda já para que esse quadro não vire uma doença, né? Que te leve, Deus o livre, a um suicídio, né, Fábio? Mas assim, Fábio, eu te garanto, ela não é a única mulher do mundo, né? E você é capaz de amar de novo, com certeza absoluta. Se você está sofrendo tanto, significa que você sabe amar. E tem muita mulher querendo ser amada por um homem, né? Porque a estatística está a favor do Fábio. 8-1. Bom, você gosta do Fé em Debate? Escute. Meu nome é Cíntia, eu falo de Recife, Pernambuco. Escuto o Fé em Debate pela Rádio Olinda. Eu gostaria de dizer que todos os sábados eu acompanho o Fé em Debate e que tem me ajudado muito. Porque quanto mais a gente escuta, a gente aprende a amar. Muito obrigada, tenha um bom dia. E você ligue 0-operadora-48-4010909, dá tempo de mandar sua pergunta. Eu vou para o intervalo e volto já. O Fé em Debate está no ar. Você está ouvindo via satélite para todo o Brasil. Fé em Debate, uma catequese permanente. Você ouve Fé em Debate com o padre Reginaldo Manzotti. Transmissão via satélite para todo o Brasil. Uma conquista do associado evangelizar é preciso. Às vezes no silêncio da noite... A doutora está cantando aqui. Eu fico imaginando nós dois. Essa música, ela diz muito, não é, doutora? Sim. Uhum. E nós estamos falando no Torpedo, não para de chegar, também pelo Facebook. Olha, a gente precisaria a senhora vir pelo menos uns 5 sábados, porque parece que a desilusão amorosa é muito grande. É. Estava vendo meu Face também aqui, o negócio está complicado. Inclusive tem uma parte dessa música. Se eu me interessar por alguém, não era amor, né? Dizem que a gente ama uma ou duas vezes na vida. Pelas estatísticas a gente vê isso. É, então se eu me desinteresso e não sinto mais nada... Provavelmente não era amor. Entendi. Mas eu digo provavelmente porque eu me lembro de uma pessoa que tinha um monte de traumas de infância e achou que não era amor e conseguiu até a nulidade do casamento, alegando a verdade dela, da imaturidade que ela tinha na época. E esse marido, esse ex-marido veio a falecer. No dia que ela soube da morte, ela disse assim, eu caí no chão e chorei por 2 horas. Só ali eu vi o quanto eu o amava. Como amar na medida certa? Existe uma prevenção? A gente não pode amar nem 80%, porque tem pessoas que ficam com medo de amar para não sofrer e ficam com os 2 pés atrás, né? A senhora negou no começo do programa, mas por 3 vezes a senhora afirmou que amar é sofrer. Faz parte. O sofrimento faz parte, sim. É que existe uma corrente, eu tenho lido agora recentemente, que nega o sofrimento do amor. Uhum. E isso não é verdade. Porque não, o amor implica, o amor é doação. É, o amor é respeito, o amor é diálogo. É, gasta energia amar, amor é criatividade, gasta energia ser criativo. A senhora disse algo interessante, que na paixão fazer surpresa é algo natural. Uhum. E fazer surpresa quando se ama é criatividade e... A senhora usou uma palavra? Eu não vou lembrar a palavra que eu usei, mas é uma decisão, né? É uma decisão. É, o amar é uma decisão. Por amor a ele, eu decido agora fazer uma surpresa para ele. Prevenção para amar sob medida. É, prevenção para amar sob medida. É a pergunta que me fizeram. Como ter a medida também certa? Complica, né? Complica o sábado da manhã da psicóloga aqui. Prevenção para amar. Ter que procurar o equilíbrio, a razão ajuda? Não, eu entendi. A razão ajuda a amar? A razão ajuda a amar, mas não pode ficar daí racional demais. É preciso daí esse equilíbrio entre o amor e a razão. Prevenção para não amar demais é não depositar no outro todas as minhas expectativas. É entender que o outro, às vezes, está emburrado só porque está cansado. Entendi. E não porque não te ama. Sabe, é ter essa coisa da individuação, né? O que sou eu, o que sou o outro. Certo. Não é? Dicas, nós estamos terminando o programa, eu quero dizer, é maravilhoso. Doutor Adriano, fiquei encantado com o programa. Obrigada, pai. E fico feliz que a senhora venha fazer parte da obra Evangelizar é Preciso, com um programa de TV, que eu com certeza vou assistir, Psicologia e Arte, vou participar, Adriana Potenski, Ziza Fernandes, e já ficamos agendado, eu vou no seu programa, a senhora vai no meu, no Evangeliza Show. É, eu quero citar psicólogaadriana.com, sugerir o livro Cura dos Sentimentos em Mim e no Mundo, e as suas considerações, por favor. As considerações, nós não temos como fugir agora das considerações de Natal, não é? E eu vou citar apenas um exemplo de uma mulher que morreu sozinha. Seria aquela tia, né? Mas na noite de Natal, ela dizia assim na véspera para a gente: e vocês vão estar com seus familiares? Eu vou estar com o próprio aniversariante. E ela fazia uma mesa belíssima, né? Para ela e para Jesus. Eu sei que é um pouco trágico e desesperançoso para quem quer muito achar alguém. A Fernanda disse aqui que quem estiver desiludido do amor, não escute esse programa. Porque o sacristão está apaixonado e olha cada música que ele traz. Não, essas músicas que ele está colocando ali, está complicado. Tem uma italiana ali que ele estava selecionando ali, que se ele colocar, quem está chorando vai... É, daqui um pouco ele vai colocar Per Amore de Zizi Posse. Eu sou fascinado por essa música. É linda demais. Doutora, muito obrigado. Eu quero desejar um Feliz Natal para a senhora, para a sua família. Desejar que Deus a abençoe. E mais uma vez, obrigado por vir fazer parte dessa obra Evangelizar é Preciso. Amém. Para mim é uma honra imensa, padre, não é? E quando eu recebi o convite para apresentar junto com Ziza o programa, eu fiquei 3 noites sem dormir. Eu quero dizer a todos vocês... Nosso Senhor Jesus Cristo disse: amai-vos uns aos outros. Não existe receitas do amar. É um arriscar, é um tentar. Às vezes se é bem sucedido, às vezes se ama a pessoa errada, às vezes você não dá o melhor de si. Mas amar é uma decisão, é baixar a guarda, entregar a melhor parte do seu coração, mas é sendo feliz. Deus nos amou primeiro, e Ele é a plenitude do amor. O amor que sentimos aqui na terra é uma faísca, quase que insignificante, do amor pelo qual seremos abarcados no coração de Deus. Se não há amor, plante amor e colherá amor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por todos aqueles que estão sofrendo por não ter amor, sofrendo por amar demais, sofrendo pela saudade, sofrendo pela distância, ou por aqueles que estão felizes, que encontraram o amor verdadeiro. que a bênção de Deus recaia sobre todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amar é bom demais. Evangelizar é preciso.